Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Há 14 anos, consecutivamente, em seu rádio, levando as músicas que o rádio tocava no tempo da vovó. Nós temos aqui um e-mail datado de 13 de novembro. Nossa, que tempo esse e-mail ficou retido aqui na emissora, hein? Nós vamos atendê-lo hoje com muita satisfação, com muito carinho, com muito calor humano. Bom dia a todos. Ouço sempre esta audição e recordo da minha infância, entre 8 e 10 anos, quando íamos, aos domingos, almoçar na casa da minha avó materna. E lá, minha tia Conceição, hoje com 69 anos, colocava na vitrola os discos 108 rotações. Que saudades deste tempo maravilhoso, sem preocupações. O tempo passa e fica só na lembrança. Quero homenagear minha mãe Maria José, que completará no dia 27 de novembro, portanto já completou 82 anos, com muita felicidade e com o carinho de todos. Quem assina esta carta é Dona Miriam Rafaeli, fã de todos os domingos. Ela reside na capital, no bairro Brooklyn. Então, para a mamãe, Dona Maria José, que fez 20, ou melhor, que no dia 27 anos de novembro, fez 82 anos bem vividos, estas músicas que a filha carinhosa oferece à mamãe, a Dona Miriam Rafaeli, a filha, para a mamãe, Dona Maria José. Lorival Faisal assina. Yvonne Cury canta em arranjo do Zacarias, Doce Mãezinha. Orlando Silva, talentoso e saudoso. Orlando Silva, o cantor das multidões. Aqui em arranjo Lírio Panicali, em adaptação para o nosso idioma, música mundialmente conhecida, versão Mário Teles para o português, Sempre no Meu Coração. E ainda a filha, Dona Miriam Rafaeli, homenageando a sua querida mamãe, Dona Maria José, eles que moram no bairro Brooklyn, lá em São Paulo. Getúlio Macedo fez. Carlos Galhardo, saudoso cantor que dispensava adjetivos, canta em arranjo muito bonito a composição Mãezinha Querida. Ó doce mãezinha, querido bem que Deus nos deu, amor de mãezinha, bênção que o céu nos concedeu, tudo é alegre quando está juntinho a nós. Nada é mais triste que ficar sem sua voz. Por um filho querido, qualquer perigo enfrentará. E às vezes o ingrato nem o seu nome lembrará. Como é feliz todo filho que ainda tem doces carinhos da mãezinha querida, nosso eterno bem. Feliz

querida, mãezinha do coração, que adorarei toda a vida com grande devoção. É tua esta valsinha, foste a inspiração. Canto, querida mãezinha, a tua canção. Alegria, um prazer, uma grande emoção. Neste dia te dizer, com muito amor e afeição, oh, minha mãe, minha santa querida, és um tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Fizeram aniversário funcionários da nossa Quilafic Imóveis e receberam de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dalil de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, todas as felicitações. No dia 1, portanto, dia 1º deste ano, Carlos Cortes. No dia 5 de janeiro, a gentil direta funcionária, Dona Célia Alves. Também os nossos parabéns de um jardim, um coreto, a música e a saudade a esses gentis funcionários da nossa querida Lafic Imóveis aqui em São Carlos. Esse e-mail veio da cidade eterna encantadora Roma. Senhor Rubens, muita satisfação em ouvir a sua voz. Estou aqui em Roma, onde vivo desde 2000. Só agora descobri esta rádio USP. Vi que o senhor foi radialista em Santa Fé do Sul. De fato, fui mesmo e lá deixei muitos e muitos amigos. O Anquises, Alessio dos Santos, o Mauro André e muitos outros, o Paulo Biri Cortes, o Jota Silva, o Raimundo Silva, enfim, lá o meu coração permanece até hoje. E esta pessoa que nos envia e-mail diretamente de Roma é a nossa gentil ouvinte, Dona Creuza Fis. Ela gostaria de ouvir esta composição maravilhosa, arranjada pelo Pachequinho. Moacir Franco interpreta Balada número 7. Que coisa maravilhosa! E ainda para ela que reside em Roma e que fica a nos ouvir pela internet, Dona Creuza Fis, que residiu e mora com os seus lares na cidade de Roma hoje, mas residiu em Santa Fé do Sul, a composição do Monsueto Menezes com Raul Moreno, A Fonte Secou. Entra em campo no estádio vazio, uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda jogadas felizes, mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques as suas jogadas, ainda na rede balança seu último gol, mas pela vida impedido parou e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo ganhou. Você, cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você?